Salvador, voo 1-1-6-1, bom dia. 1-1-6-1, bom dia. Informação Eco, Guarulhos 360.4. Opa, pronto, cópia. Autorizado, Guarulhos 360, rota conforme o plano de voo, pistão na zero, primeira curva direita, da Euleda Motiva. Intercepta Zulu 10, até Taubaté conforme plano. O transponder 5411, no controle em 208. 360, está autorizado, Papa Zulu 10, até Taubaté. Após a decolagem, será direito, perfil da Euleda Motiva. 5411 e o controle Salvador 1208, gol 1161. Correto no 7, chame pronto. Obrigado, vou chamar pronto. Salvador, voo Uno Uno 61 na posição 7, pushback em funcionamento. Voo Uno Uno 61, autorizado, chamado ataque. Chamado ataque. Boa no ano 61, 175, 3 horas e 50, espero na galera. Boa no ano 61, táxi autorizado via pátio, Índia, no ponto de espera, chame pronto, ajuste no 0, 1 a 0. Seguindo pátio, Índia, ponto de espera, chamará o Boa no ano 61, 0 no 0 a 0. espera da 10 pronto para decolagem. Voo número 61. Voo número 61 autorizado, alinhado com a 10, vento 050 graus, com dois nós, agora ajuste na 009. Voo no 009, está autorizado a alinhar e decolar. Voo número 0, voo número 61. O nome meu no Decolas 2000, controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, está 3601. 3601, bom dia, informação Eco. São Paulo, Congonhas, 360, copia. Prossiga. São Paulo, autorizado, 360, rota conforme o plano. Pistola 0, primeira curva direita. Da El, Leda, Motiva, 5412. No transponder, controle 208. 360, rota do plano, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, 5412, 1208, controle, 3601. Portão 62, sub plano, 3601. Chamará.